2 Salvador, o 3265, pronto para o táxi, 3:40 na autonomia, 71 no POB, alterna Campinas. 71 a bordo, é isso? Afirmativo, 71. Aqui, autorizado o táxi, via pátio, Índia Alfa, alinhamento e decolagem. Autorizado, vento 0, correção, vento 300 graus com 03 nós, 3265. Táxi, alinhamento e decolagem autorizado. Afirmativo, pátio, Índia Alfa, taxi, linha e decola, o 3265. Então, 3265, decolado ao 09, chame o controle em 119.35. 1935, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Controle Salvador, muito bom dia, então, 3265, decolado na sua escuta. TAM 3265, contato radar na decolagem, sub mantém o nível 380, foi da EL da presente. 380 da presente da EL, 3265. atenção a TN. D65, chame Recife, frequência 1251, alterne 3325. Bom dia. Prossiga. Muito bom dia. Pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Entendi, está no pátio 3, quer prosseguir em volta do pátio 1, posição 05, é isso? Positivo. Ok, inicie o recuo da aeronave, o pushback, chame pronto para o reboque. Chamará. Whisky Juliette Índia, pronto para iniciar o reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 06. Autorizado, autorizado, início do reboque, chama no término. Whisky Juliette Índia. Chamar o término, Whisky Juliette Índia. Tráfego, muito bom dia, Gol 271. Bom dia, 271, prossiga. Autorização para Recife. Está autorizado, Recife, nível 390 via Previsque 58. Decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder 5531 e o controle em 1935, o Gol no 271. Decola 10, esquerda, Puca Caju, 5531, 1935, 390 nível, pela Beli 58. Chame pronto. Camarada. Juliette Índia informando, perna do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Grato, bom dia. Sim, bom dia.